Pedro Sando, né, do vento, Olimpo 01. Cliente, Olimpo 01, aguarde para girar a base. Na informação, temos mais um Airbus na final da ONU 0, antes das detalhes. Olimpo 01, ciente, tá aí, esquece. Gente, Juliette Tango Zulu, tá autorizado o táxi até a Papá? O Olimpo 01, faça um 360 longo pela direita e chame novamente na 200, da ONU 0. 360 pela direita, longo Olimpo 01, chamará ingressado. Tente Juliette Sangulu, cruze a 17 e via Quebec, Mike Lima, na Lima 129, solo, pra continuar o táxi. Objeto 6721 no solo, 23, libera a direita, 1219 o solo. 219, boa, web 6721. Olimpo 01 para informação, Airbus da TAM passando externo no momento. Olimpo 01, sente. Exatamente no externo no momento, T3216, faixa de checada. Gente, T3216, temos um tráfego, um P3 na perna do vento da 10, não vai interferir no seu pouso, está livre o pouso na 10, vento é 120 graus, 099, ajustado, 1019. Ok, autorizado o pouso, só confirmando o equipamento que está na perna do vento. É um P3, é o antigo Electra da Lockheed. Muito bonito, parabéns pela máquina, meu colega. Ingressou na do vento, visual com a aeronave da TAM final, Olimpo 01. Ok, Olimpo 01, mantenha a perna do vento, aguarde a base. Mantenha a base. O Kilo Romeo Oscar, Shane, Shane Taxi. Gire a base, chame final da 1 agora. Chame base, chama na final, Olimpo 01. 3216, no solo aos 27, libere à direita e chama o solo, 219. 219, até já, 3216. Além pro 01, aguarde o céu que é remetida. O ajuste no 019, vento no momento 120 graus, 14 nós. 120 graus, 14 nós. E puseram aguardando para ataque arremetido. Além pro 01, livre toque arremetido no 0, vento é 1-0 graus, 1 a 12 nós. Livre toque arremetido, Olympus. Escalvador, voo 1754, estabilidade LS, baixo para lado, não, passou esperto. Voo 1754, ciente, aguarde autorização de pouso, o ajuste é no 019. E aguarde a autorização de pouso, voo 1754. T54, pouso autorizado na 10, vento é 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 10, voo 1754. E o Olympus 01, pouco e arremeteu aos 29, perna do vento da 10, está autorizado com a esquerda. Comando esquerda para perna do vento, Olympus 01. É possível coordenar com a PT? Procedimento ILS pode ser vetorado para o Olympus 01 após isso? Afirmativo, o senhor deseja mais um toque arremetido e após realizar o ILSXA? Afirmativo. Ok, então mantém a perna do vento, da 10, será coordenado após o próximo toque arremetido e o ILSXA? Grato, olha pro 01. Salvador, muito boa tarde, Web 6741, está próximo, ponto de espera da 10, pronto. O Web 6741, não tem o ponto de espera. Mantém. Obrigado, táxi. Quilo Romeo Oscar até a papai, chama para ingresso. O Web 6741, ali aí mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6741. O Olympus 01, 360 pela direita, chame perna do vento da 1-0. 360 pela direita, chamará do vento. Olha pro. No solo às 3 zonas, libera a direita, 219 o solo. Direita 219, solo voo 1754. Gente, autorizado o táxi, fila 17, o quilo número 11 que chama a linha de prova. Web 6741, decolagem autorizada, da 10. E o vento é 090 graus, 90 graus com meia dúzia nós. Autorizada decolagem Web 6741. Olympus 01, complete 360 e aguarde a base da 10. Equatorial 360, aguardando a base, Olimpo 01. Autorizado girar base e toque arremetida, 1-0, autorizado toque arremetida, vento 140 graus 099, Olimpo 01, né? Autorizado toque arremetida, Olimpo 01. Webjet 6741, decolado aos 33, chame o controle, 120.8. 208, boa, senhor. Kilo Romeo Oscar, observe o P3 cruzando o eixo da 17, após estar autorizada a decolagem da 17, o vento é 140 graus 09 knots. Fique atento a possível esteira de turbulência. Sem problema. Pelo Romeo Oscar. Olimpo Socorro remeteu, confirme a nova orientação para o ILS X-Ray. Ok, Olimpo 01, Socorro remeteu aos 35. Socorro agora à esquerda e suba ao nível 030 e chame o controle em 120.8, mantendo a proa norte, o Olimpo 01. Esquerda 3000, com a proa norte, chamando o controle Olimpo. Afirmativo. O filo Romeo Oscar, decolado aos 3000, chama o controle, 120.8, sua viagem. 208, Kilo Romeo Oscar. Comodoro Gol, no 941, duas milhas de centro embaixo da base. O Gol 941, ciente, avistado o tráfego. O ajuste é 1-0 no 8, está livre o pouso na 1-0. O vento é 120 graus, 1-0 no 9. 18 e pouso, 941. Torre Salvador, trip 5490. Torre é o trip 5490. Mantenha o ponto espera, trip 5490. Temos duas aeronaves nacional ILS já sequenciadas. Aguarde só um instante para ingresso e decolagem. Manda lá 5490. Juliette Bravo Delta, boa tarde, segue um Boeing da Gol, é o número 2 para o pouso, com ajuste 1-0, 1-8, aguarde a pista livre. Tá valendo. Tá. Aguarde a autorização de pouso, Juliette Bravo Delta. No solo aos 4-1, libera a direita, 1-2-1-9. Libera 2-1-9, não 4-1. Delta, livre peso na 1-0. O vento é 1-60 graus, 1-09. Como pronto, Bravo Delta. Trip 5490, observo o Charlie, 402, curtíssimo sinal, após alinhar e manter 1-0. Vai lá, manter 1-0, 5490. Salvador, 73804, estabilizado na sua escuta, Slovenia, pouso baixado e travado. Ok, 73804, aguarde a autorização de pouso, temos a TR ingressando na 1-0, está iniciada a colagem, vou ajustar no 0-8. Ok, 3-0, pista livre, 73804. Juliette Bravo Delta no solo aos 4-3, se tiver condições libere agora a direita e mantenha o ponto médio da Delta, chamando o solo em 1-2-1-9. Decolagem autorizada, da 1-0. Vento rola 7-0 graus, 1-0 máximo. Está iniciando 5-4-0. Tan 3804, pista 1-0 livre, está autorizado o pouso, o vento é 1-4-0 graus, 1-12 nós. Livre o pouso cabeceiro no 0, Tan 3804. O 35490 decolou aos 4-4, chame o controle, 1-2-0, decimal 8, boa viagem. Controle 1-2-0, 8 graus ao seu retorno. Tan 3804 no solo aos 4-6, libera a direita e o solo 1-2-1-9. 3-9, 3-8-0-4. Salvador, Papacão, Gotelo Matango. Gotelo Matango, boa tarde, prossiga. Pronto, a rotatória, visual com a data em barra, impulsando a autorização para pouso na RBAR. Ok, o Otali Matango em aproximação do voo em risco na RMAR, informe no pátio da RMAR controlado, no Aliponto, ficou melhor. Aliponto controlado, Papacão, Otali Matango. Salvador, limpo por 01, passou o marcador externo, fui LS para um toque arremetida, no segundo vai ser pouso final. Ok, limpo 01, autorizado, toque arremetida na 1-0, o vento é 1-5-0 graus, 1-0 nós, limpo 01. 01. o Zulu após o P3, já, após o P3 está autorizado a linha manter 1-0. Gente, hotel Lima Tango, frequência livre. Tocou e arremeteu ao 5-0. O seu curve agora à direita. O circuito será o não padrão. Ingresse na perna do vento, curvando à direita. Perna do vento 1-0. Ingressando pela direita, olhando 0. O Juliette Tango Zulu. A informação: tráfego livrando este decolagem agora. Você tem decolagem autorizada da 1-0. O vento é 1-40 graus, 1-09.